Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 15 de abril de 2012, estamos a ter início a mais uma edição deste espaço radiofónico, o seu programa que lhe trará, ou que lhe irá trazer, como preferir, nesta edição, música diversa. Vamos, desde já, trazer duas melodias que certamente lhe serão, especialmente a segunda, familiares. The Future is Beautiful. É aquilo que nós precisamos de pensar neste momento. A música é tocada por Daniel Kobialka, um nome polaco que abre então a edição de hoje do Nota 7. Quanto a El Piano Romântico, o grupo que nos vai trazer Merci Chérie, são as duas primeiras músicas que vamos ouvir. Eu digo especialmente a segunda música porque a segunda chegou a participar no Festival Eurovisão da Canção e nós hoje aqui vamos recordar essa mesma melodia, mas em versão instrumental. São então as duas primeiras da edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. partir de agora vamos ter algumas semelhanças com a edição de ontem, mas com algumas diferenças, ainda assim. Vamos ficar com Francis Light and Mobilities. Por ouvir também o nome que já passou por cá ontem, ainda que a música seja outra, Lafayette. Ontem trouxe-nos Aranjuez Monamurros, traz-nos Dance, Little Lady Dance. Uma música bem diferente, quer da primeira, quer da de ontem, que vamos escutar logo depois de Francis Light com Mobilities. ontem tivemos um grupo que se caracterizou pela viola. Pela viola baixo, uma viola poderosa. Nós por cá também vamos chegar, não é bem viola baixo, mas é uma viola estranha. De todas formas, é uma viola que marca pela diferença. Nós por cá vamos também ter hoje um outro grupo do género, mas é mais daqui a bocadinho. Para já, deixe-me trazer Lizzie de Richard Kleiderman. Ontem tivemos um Richard, esse era Richard Labelle, hoje temos um Richard Kleiderman que vem então tocar este Lizzie ao seu característico piano. Por vir também os tártaros, os portugueses tártaros que nos trazem a valsa da meia-noite. São as últimas duas da edição de hoje, uma edição que está a parar meio-dia e meia, não à meia-noite, mas tudo bem. Despeço-me, estimado ouvinte, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internoé. Voltamos até encontrar-nos, já sabe, no próximo sábado para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem e até lá. Thank you.